mãe, estou aqui só pra te falar que eu te amo demais, venha cá escutar. Mãe, a senhora é a minha rainha, minha manhã de sol, a luz que ilumina o meu coração. De fé, esperança, vivendo assim tenho mais confiança, sabendo que alguém só quer o meu bem, me traz inspiração pra seguir mais além, transmitir a real, falar a verdade e a cada vez mais viver essa felicidade. O amor que eu tenho aqui no meu coração, hoje eu dedico à senhora em forma de canção. A senhora é importante pra mim, minha rainha. Se não tivesse a senhora, eu nem sei o que de mim seria. Mas graças a Deus, a senhora está aqui, me trazendo alegrias, me fazendo sorrir. Mãe, que só cuidou de mim, que só me viu crescer, hoje eu estou aqui pra agradecer. Sempre quando sorri, sempre quando chorei, no seu imenso amor eu me entreguei. Mãe, que só cuidou de mim, que só me viu crescer, hoje eu estou aqui pra agradecer. Sempre quando sorri, sempre quando chorei, no seu imenso amor eu me entreguei. Mãe, preste atenção no que eu tenho pra te falar, todo o meu amor eu vim te demonstrar. Te agradecer pela senhora sempre estar do meu lado quando eu queria de vida mudar, libertar minha mente do lugar que eu estava, destruindo a minha vida em paradas erradas. Mas não é disso, minha rainha, que eu vim te falar. Vim te demonstrar todo o meu amor em forma de música, porque quando a canção bate forte no coração, dificilmente se esquece, gera uma forte emoção. Minha mãe, minha estrela e o meu luar, o que eu sinto pela senhora nem dá pra explicar. Mãe, eu agradeço pela senhora existir, trazendo a paz e o amor pra bem perto de mim. Mano Igor, homenagem dedicatória, Dona Sônia, eu amo a senhora. Mãe, que só cuidou de mim, que só me viu crescer, hoje eu estou aqui pra agradecer. Sempre quando sorri, sempre quando chorei, no seu imenso amor eu me entreguei. Mãe, que só cuidou de mim, que só me viu crescer, hoje eu estou aqui pra agradecer. Sempre quando sorri, sempre quando chorei, no seu imenso amor eu me entreguei. Mãe, essa é especialmente para a senhora, do fundo do meu coração, uma dedicatória a quem me deu a vida. E hoje dedico a minha vida, senhora. Você é a luz da minha vida, minha guerreira. Te amo do fundo do meu coração, Dona Sônia. Eu te amo. Eu te amo. Mãe, que só cuidou de mim, que só me viu crescer, hoje eu estou aqui pra agradecer. Sempre quando sorri, sempre quando chorei, no seu imenso amor eu me entreguei. Mãe, que só cuidou de mim, que só me viu crescer, hoje eu estou aqui pra agradecer. Sempre quando sorri, sempre quando chorei, no meu imenso amor eu me entreguei.